tu não tá entendendo. E já teve noite do meu coração crescer, se jogar, se matar de veneno. É tenso, é mesmo. Sei que tu sabe o que eu penso. Quantos caras que fugiram contigo, eu não falo da cama, mas de sentimento. Eu não sou o primeiro e nem o último, quero mas ser. Quero ser um. Enquanto eu te tiver, juro, eu não fumo. Foge comigo pra outro mundo. Esse é um lugar seguro, só longe do pior, melhor. Agradeço a Deus por te ter do meu lado, eu deixo isso claro. É te falir. Entre tantos sonhos que eu já tive, o mais belo possível acordar do teu lado. Eu te escolhi pra viver do meu lado, eu deixo isso claro. Pega a visão, bicho. Como é que eu presto atenção no que fala, garoto? Eu já disse que eu amo esses lábios. Dois tubos de jeremias, acerto mil finis. Trago dois gardenias pares, trago sexo bom com delícias. Então quarto tem suíte, tudo que é de bom começa aqui. Dois tubos de jeremias, perto mil finis. Trago dois gardenias pares, sexo bom com delícias. E ela quer me levar lá na pedra do sal. Ficar até ver o sol. Depois do banho de mar. Depois do banho de mar. Deitada no meu lençol. Nós seremos os tipos coroa de bar. O bem dessa geração. Final de domingo, churrasco na rua. As crianças brincando, me engano. Fé.